Zero, autorizado tipo para o táxi. Autorizado para o táxi, não é mais, cadê já? Tá no dia bravo, prossiga. Pode, vamos verificar aqui. Goma 273, desce para 3.000 pés, que é Goma 014. 3.000 pés, 1014, Goma 273. Contra ponto 0 até 3567. 167 autorizado, linha de decolar, pistão no 0, vento 1 no 2, 0 graus com 8 nós. Autorizado, linha de decolar, pistão no 0 até 3567. Estamos prontos para a cópia? Autorizado, L.RMAR, 510, decola da 17 para a norte, controle 120, decima 8, aciona 0137, coteja. Azul 4206, Sami Recife, 12685, Conterne 12545. 2685 ou 2545 com Recife, Azul 4206, boa noite. Boa noite, Kate. Eu tenho pronto, você pode fazer o 21. Outra marca, Dama de Loca, Portugal 021. Yato, dá presente, Tango de Bravo. Acione, ajuste no 0 no 4, chame quando pronto para decolagem, Tango de Bravo. Salvador, Gol no 273. Confirme. O Gol no 273, agora mantém no 249. Está livre das restrições de velocidade, o Gol 1273. Livre das restrições, Gol 1273. Gente, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 no 8, bom voo. Índia Alfa 186, 1 no 0 no 4, obrigado, bom dia. To 1, over the altimeter with gear down. 0021, the wind is 120 degrees with 08 knots. Clear to land runway 10. Clear to land runway 10, approach 0021. Sete decolo 55, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 0, boa noite. Tá 3567, 1.500 metros. Tá 3567, contato radar, subo ao nível de voo 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, tá 3567. no 856, Sami Recife, 12685, ao TRM 12545. 2005-2545, obrigado. Linha 07, ajuste no 0 no 4, reporte no ponto de espera do 17 para decolagem. Tango de Abrau, informa o helicóptero iniciando táxi, um Echo Charlie 35, Guardião, confirma o estado visual com o tráfego. 1273, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, reportará estabilizado, boa, 1273. Torre Web 6720, para 1.010. Lima tem, Web 6720, boa noite. Lima tem, boa. Do solo, Tango de Bravo, decolou 57, mantém-me escuta, reporte para pouso no Serra Novembro, Serra Novembro. Aqui é permanente, voltará para o pouso. 021 on the ground at 57, leaving to the right and call 121 this morning. Good night. By the right, ground 129, bye-bye, Portugal. Bye-bye. Guardião 07, dono 7, o vento no 20 graus com 8 nós, reporte fora do solo. Ativar Alpha, report before Juliet. Ativar Alpha, report before Juliet, reporte fora do solo. Tira 506, à direita, corredor axé, guardando o controle, libera para o cabo, guardião. Permessa 720, livre decolagem no 0, vento no 20 graus com 8 nós. Autorizado, eu coloco o Web 6720. Todo solo, Guardião 07. Guardião 07, decolo 58, cura do litoral, chama o controle 120.8, então bom voo, boa noite, bom regresso. Até o regresso. 1208, obrigado. Puxamos no solo controlado, o altímetro permanece no 0 no 4, Tango de Bravo, pousa critério. Ok, tá ciente, Tango de Bravo, senhor. Olá, Guardião 07. Guardião 07, mantém as condições visuais, centro de país, QNH 10 no 4, reporte visual com local de pouso. Ok, entendeu que dá pra gente ir outro cabo, reportará visual, Guardião. Zero, decolo 59, chama controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 208, obrigado, boa noite. É que vai o Juliet, Gaetano, né, pode ser o Virituano. Radar, do nível de voo 360, sai da Bael. Pode voar direto na proa de Leda, ou da El? Autorizado Leda, o exato 720. Leda, muito obrigado, 720. Controle Guardião 07 está visual com o CAB. Guardião 07, frequência livre. 07. Melo 143, desça para 2000 pés, QNH 104, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Ok, 2000 pés, 1-0-1-4, autorizado final ILS, reportará estabilizado, 6143. Boa noite. 05, desça para 3.000 pés, que negamos 014. 3.014. Bravo. Siga. Eu tô fazendo um ajuste aqui de par. Tô autorizando, que tá fazendo alguma decolagem. É, né, mas é por aqui mesmo, só pra fazer o balançamento. Estabilizado, ILS, eu vou no 273. 1273, complete final, chame torre 118, decimal meio. 326, boa. TAM 3567, SAMI Recife, 1260, TN 1288. 260, confirma a secundária? 1288, TAM 3567. 288, obrigado. Psicólogo 1567, TAM. Informação, uniforme autorização Brasília. Olá, o SAMI Abraço. Alerta, o fito. Decola 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5112, proteja. 73, o vento 120 graus, com 08 nós, altímetro 10 no 4, em livre pouso, pista no 0. 10 no 4, livre pouso, pista no 0, vou 1273. Demorar. Salvador. Boa noite, Dutra 3897, autorização para Guarulhos. Boa noite, 3897, autorizado Guarulhos, nível 320, via Upper Zulu 16. Saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5114, coteja. Autorizada 320 para Guarulhos, e Upper Zulu 16, subida da El Leda Bridge. E o controle 1208, transponder 5181, 3897. 5114. 1114. Fechamento correto, chama para pushback, fechamento. Papapá, Maxilete Romeu, tá livrando em Guatemi, vai com o Brodo lindo litoral pra regresso. Sente, Maxilete Romeu, reporte no Través de Pitaçu. Reportará no Través de Pitaçu, mãe, Romeu. Web 76720, Semi Recife, 1251, Materne 13325. 251-3325, obrigado, boa. Boa noite. Drone autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10. saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decima 8. Aciona 5110, coteja. Autorizado Galeão, nível 360, via Pezulu 10. A saída da Euleda Bridge. Decola da 10 com curva à direita. D208 é o controle, aciona 5110, gol no 601. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. 601. Reporte visual com local de pouso. Reporte lá visual com o Guardião 07. Max Let's Home é só um tráfego na sua posição de 9 horas a 2 milhas. Um Eco Charlie 35 rumo oeste, matando 500 pés. Ok, tá no visual. E Let's Home. Simpatista, mantém 3000. Mantém 3000 pés do Mamute 05. 5. Tá 3294, desce para 2000 pés, QNH1104, autorizado final de lança, porta estabilizado. É, tá 3294, desce para 2000, 10, 104, mais estabilizado, autorizado para o sistema. Boa noite, o Xané 6143, passou externo, baixado travado, visual com a 10. Boa noite, China 6143, o vento 120 graus com 08 nós, altímetro 104, tem livre pouso, pista no 0. 120 com 8, 1014, livre pouso na 10, 6143. Essa é livre, guarda 07. Leste Romeu, está no através do parque de Iguaçu. Mike, Leste Romeu, chama o Torrinho, no decimal meio. 18 manhã, grato, boa noite, senhora, obrigado. Boa noite, é o papapapá, Mike, Leste Romeu. Romeu, reporte farol de Itapuã. Postará no farol de Itapuã, Romeu. Tensões, é pouso direto ao pátio. Afirmo. Continuará presente, direto para o pátio. Presente, está autorizado curvar à esquerda e cruzar o eixo da final da 10, Romeu. Afirmativo, Microjet Romeu, informamos que temos apenas um tráfego já na curta, final para pouso no 0. Tráfego Airbus da Avianca. A retaguarda do mesmo sem interferir. Reporte para na curta, final para pouso direto ao pátio, Microjet Romeu, ajuste no 0 no 4. Ok, eu passei através do espaço. O aeronave que está se referindo está na curta final. Mateu, já tá quase no top, na cabeceira 10. Ah, ok, eu tô distante. Tô a 5 milhas aqui da aeronave. Ok, gente, tá livre e prosseguir final 10. Tá, tô. Ativou no 273. Próximo a Juliette, o voo no 273. Táxi via Juliette, portão 1. Portão 1, Juliette. Acerta o localizador, completando a chegada e chama este controle estabilizado. Cliente, mantém um perfil voando para pelo 2000, completando no procedimento localizador. Afirmativo. O 3894 está autorizado em LS, chama estabilizando. 3894 está autorizado, vou chamar. Chega, Tango de Bravo. Está na rotatória, vai voltar para o Paulo do Ajuste. Gente, Tango de Bravo, reporte no solo, uma centena com 5 nós. Contará, Tango de Bravo. Treinando 43 no solo, 10 à direita, 2 no novo solo, boa noite. 7. Assim que autorizado, final. Mike Direto Romeu? Afirmo, Mike Direto Romeu. Autorizado, Mike Direto Romeu, vai pousar no 7? Isso, afirmativo. Livre pousando no 7, 120 graus com meia dúzia de nós. Mike Direto Romeu, reporte solo controlado. Autorizado, pouso na 107, reportará no solo controlado. A intenção depois é levar para o hangar da Bata. Afirmativo. 273? Prossiga. Estou mantendo a posição aqui antes da entrada do Finger, não tem estabilizador aqui. Qual a informação de operações? Obrigado. Chama 6143 na escuta? Na sua escuta, desculpe, senhor. Livrou na sua escuta. Taxi via Alfa, é partente da Juliette. Mantente da Juliette via Alfa, 6143. Autorizado, chama para o táxi. Chamada para o táxi, não tem que me acertar. Fazer o procedimento? Eu só vou dar um reajuste só na TAI e já vou fazer logo o procedimento. É. Grande Romeu, está no solo controlado da 17, vai ingressar na Bata. Gente, Mike Grande Romeu, no solo 12, está livre até a Bata, tem uma noite. Boa noite. 6394, completa LS 218, meia dúzia. 7 meia, está sendo para quatro. O Salvador, 3894, na final da 10. 94, tá visual baixado travado? Visual baixado travado, tá 3294. Entra 394, está livre pouso, pista no 0, vento 120 graus com 08 nós, altímetro no 0 no 4. Entra livre pouso, tá 3294. Noite. Gol 940. Prossiga. Prossiga, autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 360 via Upper Zulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8. Aciona 5133, coteja. Autorizado 360 para Guarulhos, a 10 da El Leda Bridge. Perfil do plano 120.8. Após Bridge, Upper Zulu 16. Após Bridge, Upper Zulu 16, vou no nosso parceiro. Protegimento correto, chama para pushback sonamento. Obrigado. Retaguarda da mesma, está livre prosseguir direto ao pátio, reporte na curta. Ajuste no 0 no 4, vento para cheque 120 graus com 8 nós. Ok, a banda litoral está prosseguindo direto Graé, agilizando no 07. Olha, o Gol 9567 está pronto para o táxi, POV de 169, 4 horas de autonomia, alterando o Campinas. Sim, seguinte, 169 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 no 86, bom voo. Heavy Taxi via Índia Alfa, ponto de espera 386, voo no 567, 1408, boa noite. Eco, chamo Solo 121, decimal 9, boa noite. Na final para o Graé, Guardião 07. Do repouso no direto parte do Graé, o vento 120 graus com 08 nós, Guardião 07, reporte no solo controlado. Reporte para a 07. E alto para a 07, na tampa. Mamute 05, o controle observa que a sua aeronave estabilizou no localizador e está dormindo externo. Se esta informação for verdade, o seu chama a torre 118.62. Afirmativa, é verdade da presente chamar a torre 118.62. Então tenha um bom pouso, uma boa noite. Boa noite. No 20 graus com 8 nós, igual no 567. A linha decola da 10, igual no 567, sem parar. Boa noite, Mamute 05. Está estabilizado o localizador da 10. Boa noite, Mamute 05. Continua na aproximação, guardando pista livre. Informa um Boeing da Gol, ingressando para decolagem de imediato. Ajuste no 0 no 4. E o vento para cheque 1 no 0 graus, uma centena com 8 nós. Aguarde autorização de pouso. Gente, aguardando, copiadas as condições. Tá, trem fixo, ok? Negativo. 7 no solo 1 no 9, então boa noite. O vento 120 graus, 120 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no 0. Tem copiado, livre pouso no 0. Despeca acionamento, portão 04. Autorizado já pro táxi. Autorizado, 601. Pro ligou no 567, decola. 567, boa noite, contato radar direto, posição elefante.